Pelo 714 ao 52, direita, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, do Alfa 714. Passando externo, 131, 52, baixa travada. Cente, aguarda pro Samir. Pista livre, tá 3152-0204 nós. Livre pouso no 0, tá 3152. Resumo 52 ao 55, libera a direita, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8. Autorizado ETAP. Gol no 605, aciona identificação autorizada a chegada a mar e desça até o 0620. Corona 606. Prossiga. Estamos aqui bem na nossa proa. Dá pra voar Itaque? É desvio de informação autorizado, Itaque. Ok, muito obrigado. Vai a proa, Itaque. Gol, correção web 5899, desça para 2000 pés, ajuste 1017, tá livre LS, reportando estabilizado. 2017, livre LS, marcará estabilizado. 5899. Pode voadora, 5899. Quanto é a chegada? Ok. Gol no 606, desça para o 050. Para o 050, no 606. Voo no 606, desça para 3.000 pés, ajuste 1.017. 3.000 com 1.017 no 606. Estabilizou o localizador, 5899. Torre, 118.6, bom pouso. Obrigado, 76. Sente na informação aqui. Solicito repetitivo, Natal. Autorizado 370 Natal, Apezulo 10, decolagem pista 10 com curva esquerda, sai na Pucas e par 120 decimal 8, 5045 transponder. 2017 autorizado, chama estabilizado no 606. Pucas e par 1280 controle, 5045 aciona. 1208, confirmando o controle, chama a prova. 208, chama lá, obrigado. 2 Salvador, 5899 da Web, fui ADS, puxa travado. Web tem livre pouso, vento calmo. Livre pouso, 5899. 1896, senhora identificação, autorizado chegada a Mari, desça para 3.000 pés, ajuste 1017 da presente, voa ETAP. Ok, presente, 3.000 pés. Web no solo aos 10, direita Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette pro 10, 58 na sala. 1896. Sim, a gente pode manter o 1896, reporte caso necessite de redução. Ok, 1896. Salvador, é o azul padrão 62, um abraço. Partiu que pra fazer alguma arrebenta pra frente. Azul 4062, uma pro de Mari para interceptar a chegada, descendo para o 050. 50 para Mari. Estou fazendo a Xané 6258, boa noite. Xané 6258, acione identificação, chegada Mari, desça até o 060 e 250 indicada. 060, reduzindo, 159, 6258. O azul 4062 é indicada. Já está com 250 a tempo, estou tá monitorando o tráfego agora. Gente, o azul 4062, o tráfego mencionado está 13 milhas à sua frente, com 280 indicada. Pode manter 250. Positivo, nós estamos fazendo separação, certificado. ONA 606 está no ILS ajustando. Complete final, torre 186, bom pouso. 186, até amanhã. Do 4062, autorizado 4 mil pés, ajuste 1017. 4.017, pegando ali. Torre do Salvador, boa noite, ONA 606, passando externo embaixo travado. Goro 606, tem pista livre, vento calmo, autorizado pouso. Leve o pouso, ONA 606. Xané 6258, curva esquerda proa 040 para evitar a formação. Gente, 040, Xané 6258. Obrigado. Após desvios, voa Mari. Após desvio, Mari, 6258. Oito nove meia, desça para 2.000 pés, ajuste no 097, aponte localizador. 2.000 pés, no 097, com 8.9.6, potência localizadora. Azul 4062, sem restrição, destino até 3.000 pés, ajuste 1.017. 3.000, sem restrição, 1.017. Xané 6258, reduza para 2209, segue com o número 3 na aproximação. 2206258. Azul 4062, ITAP está presente. ITAP é presente. No solo ao Zuno 6, direita, mantém posição antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, gol no 606. Salvador, gol no 805, tá no 5, puxa o acionamento. Tem livre puxa, não tá? Tem que chamar. Na 6258, com mais quantas milhas efetuadas de via? Aproximadamente mais umas 5 milhas, já estão voltando a Mário. Gente, aposta pro lado Mário, Xané 6258. Tomarei. 58, se facilitar, podemos reduzir até 200. Sou de Mário Seridel, Oxiné 6258. Vamos pro Amar então, na presente. A rota é para o ISC 58. Controle 1208, aciona 5050. Está autorizado Salvador para. Espera um pouquinho. Para Maceió, nível 330, pista 10, curva esquerda, Pucaracaju, a pelo 58, 120, 80 é o controle, transponda 50-50. 50-50, correto, é um ponto, puxa o sinal. Vou chamar, está 3158. Azul 4062, reduza para 2109. Nós reduz para 210, Azul. É 258, desça para 4000 pés, ajuste no 097. 4.000, 3.17, 62, 50. Está observando o tráfego. Vai ingressar para o portão 05 no meio 06. Cargo 1896. 1896, complete final, torre 10286, bom pouso. 86, boa. Azul 4062, desça para 2000 pés, ajustando 097, livre LS, reporte estabilizado. E os 2000, vamos orar quanto? Autorizado o pouso, pista 10. Pista calma, autorizado o pouso, pista 10, 1896. Após a companhia que ingressa para o portão está livre, via Índia, chama a ponta no ponto de espera, 1017 o ajuste. Via Índia.